estando ele ainda falando, chega de repente a multidão, com ela ia Judas e apenas um beijo. Inicia a triste cena de uma traição. Prenderam meu Jesus como bandido fosse, procurando algo que o condenasse, mas nada conseguiram encontrar. Meu Jesus, como ovelha muda, se deixou crucificar. Cristo ou Barrabás? Há quem querem que eu solte Cristo ou Barrabás? Qual vai conhecer a morte? Solte Barrabás! Gritava alucinada a multidão. Crucifica Cristo, crucifica o então. Rasgaram suas vestes e sobre ela lançaram sorte. Coroa de espinhos iniciou o ritual de morte. Em meio a tanta dor, Jesus os perdoou e entregou ao Pai o seu espírito e assim a terra estremeceu, o sol não mais brilhou. O véu do templo de alto a baixo se rasgou. O inferno começou a comemorar. O inimigo achava que agora iria reinar. Foi quando de repente o inferno parou e um grande barulho lá se escutou. Eram os passos marcantes de um vencedor. Jesus está vivo, ele ressuscitou.